nasci e cresci na favela e lá eu só tinha duas opções. Encapar a vida do crime, eu subi no palco e mostrar o meu dom. De cantar, me expressar e rimar em cima da batida. Contar a realidade e as dificuldades dessa louca vida. Foi grande a tentação, agradeço a minha coroa. Pela força e a motivação, não cheguei até aqui à toa. Nada aconteceu por acaso, só chuva que cai do céu. E quem me conhece tá ligado, batalhei e fiz o meu papel. Se hoje nós temos uma condição, isso é fruto do nosso trabalho. Por isso nós tá de meiotão, roletando as ruas de São Paulo. Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais. Se acabar nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar. Sem limite hoje nós tá demais. Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem tem muito mais. Sem limite, hoje nós tá demais. Eu nasci e cresci na favela e lá eu só tinha duas opções. Encrapar a vida do crime, eu subi no palco e mostrar o meu dom. De cantar, me expressar e rimar em cima da batida. Contar a realidade e as dificuldades dessa louca vida. Foi grande a tentação, agradeço a minha coroa. Pela força e a motivação, não cheguei até aqui à toa. Nada aconteceu por acaso, só chuva que cai do céu. E quem me conhece tá ligado, batalhei e fiz o meu papel. Se hoje nós temos uma condição, isso é fruto do nosso trabalho. Por isso nós tá de meiotão, roletando as ruas de São Paulo. Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais. Se acabar nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar. Sem limite hoje nós tá.